Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos. Volto essa semana com mais um Bate-Papo Musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira. Aquelas músicas que você já não ouve mais, não tem oportunidade de ouvir nas emissoras comerciais, nas emissoras convencionais. Estamos aqui cumprindo esta missão. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestões para o especial do mês, sugestões para o nosso Grandes Encontros. E eu convido então você agora a ficarmos juntos nessa próxima hora para curtirmos esses bons momentos e, com certeza, momentos em que relembraremos fases de nossas vidas, fatos de nossas vidas, uns bons, outros nem tanto, mas hoje, com certeza, já passados. E vamos então a abrir o nosso programa de hoje relembrando um seresteiro, um grande seresteiro, Onésimo Gomes, que vai cantar Suburbana, de Orestes Barbosa e Silvio Caldas. Esta canção com teus lábios de doçura que são tâmaras maduras da flora do coração, zona norte da cidade. Residência da saudade, onde nasceu teu cantor, o teu cantor comovido, que sonha com teu vestido e morre por teu. Que são lágrimas doiradas no lenço azul lá do céu. Estrelas são reticências, estrelas são confidências do meu romance, do teu. Ouvimos na voz bonita do Onésimo Gomes, eu gosto muito do Onésimo Gomes, um grande seresteiro, a composição de Orestes Barbosa e Silvio Caldas, Suburbana. Nesse ano nós perdemos, estamos no mês 4, né? E já perdemos tanta gente boa da música, da arte. E mais uma homenagem, então, póstuma também, ó, uma outra cantora que nos deixou recentemente, Ademilde Fonseca, considerada na fase áurea do rádio, rainha do chorinho. Vamos então ouvir na interpretação da Ademilde Fonseca, Brasileirinho, e entender por que ela era considerada a rainha do chorinho. Vamos entender, vamos ouvir performance de como ela cantava, da velocidade que ela cantava essa música, né, do quebra-línguas, digamos assim, que é essa música, como ela cantava isso, interessante, de forma bonita. E a composição é do Valdir Azevedo. O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e a viola na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e a viola na marcação. O brasileiro chegou a todos, encantou, fez todo mundo dançar a noite inteira do terreiro até o sol raiar. E quando o baile terminou, a turma não se conformou. Brasileirinho abafou. Até um velho que já estava encostado nesse dia se acabou. Pra falar a verdade, estava conversando com alguém de respeito. E ao ouvir o grande choro, eu medi os peitos e deixei o camarada falando sozinho. Dancei, pulei, dancei, bisei, até me acabei. E nunca mais esquecerei o tal chorinho brasileirinho. Prestando então essa homenagem póstuma a Ademilde Fonseca, ouvimos de Valdir Azevedo, Brasileirinho, na interpretação da Rainha do Chorinho. Na década de 60, Giancarlo, um cantor cego que fez um razoável sucesso, principalmente na época da Jovem Guarda, estilo Jovem Guarda. Vamos ouvir então, relembrando o Giancarlo, Aline, a composição é de Cristóvão. Na praia, sua figura que desejo amar. Depois choveu sobre essa praia e a tempestade a dissolveu. E eu chamei Aline, estou aqui. E eu gritei, não posso perdê-la assim. E só fiquei triste a pensar na sua imagem que não voltará. Eu procurei nas águas do mar com esperanças de a encontrar, e eu gritei, gritei: Aline, volte pra mim. E eu chorei, chorei: não posso viver assim. Ao longe eu vi que sua imagem era uma nuvem a flutuar, e eu gritei, gritei: Aline, volte pra mim. E eu chorei, chorei: não posso viver assim. E eu gritei, gritei: Aline, volte pra mim. E eu chorei. Relembramos o Giancarlo cantando de Christophe, Aline. Outro que nos deixou recentemente, grande escritor, grande cronista, o Milor Fernandes. Vamos então prestar homenagem ao Milor com a reprise de um texto que foi ao ar no quadro Um Toque de Letra, quadro que era produzido pelo Leniro Alves algum tempo atrás aqui no programa. Vamos reprisar então esse texto, Poesia Matemática, prestando essa homenagem então ao Milor Fernandes. Milor Fernandes, Poesia Matemática. As folhas tantas do livro matemático, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez de sua uma vida paralela dela até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem, descobriram que eram o que em aritmética corresponde a almas irmãs, primos entre si. E assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas sinoidais nos jardins da quarta dimensão. Escandalizaram os ortodoxos das formas euclidianas e os exegetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas. E, enfim, resolveram se casar. Constituíram um lar, mais que um lar, um perpendicular. Convidaram para padrinho o poliedro e a bissetriz. E fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com uma felicidade integral e diferencial. E se casaram e tiveram uma secante e três cones muito engraçadinhos. E foram felizes até aquele dia em que tudo vira afinal monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo, tanto chamado amoroso. Desse problema, ela era uma fração, a mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade e tudo que era espúrio passou a ser moralidade, como, aliás, em qualquer sociedade. Ouvimos então esse belíssimo texto homenageando o Milor Fernandes, Poesia Matemática. É realmente muito, muito legal. E já que estamos falando do Leniro Alves, que aliás foi quem produziu o quadro e também quem leu a poesia, vamos atendê-lo no pedido musical com Renato Teixeira, do Renato Teixeira, Aquela Velha História. aquela velha história da moça apaixonada que se mandou de casa de manhã e foi pelos caminhos, seguindo sempre em frente e nunca mais pensou em regressar. Dormia com a natureza, comia o sol que nascia, e o céu era um ovo frito de manhã. Sonhava sonhos tão altos, que as nuvens que caminhavam lavavam os seus cabelos com shampoo. Oh. Um dia numa montanha que dá vistas para um vale, um homem com algumas cabras lhe falou. Com a fala do silêncio e a melodia dos ventos, e foi assim que ela se casou. Nos olhos dela, um pássaro ensinou-lhe uma canção. Um filho estufou seu ventre, e a vida foi indo em frente, e a felicidade assim se consumou. Atendendo ao Lenir Alves, ouvimos com Renato Teixeira, aquela velha história. Mais um também que nos deixou, esse mais um também ligado aí a diversos ramos da arte, a música, ao humor, à literatura, né, ao rádio. Chico Anísio, que diversas facetas do Chico Anísio, né? Como eu falei, ele era escritor, humorista, compositor, cantor, foi radialista, radioator. E eu sempre tenho falado que uma coisa, um mérito muito grande do Chico Anísio e em quem faz humor, é em dias tão tristes, tão turbulentos, fazer as pessoas sorrirem, fazer as pessoas rirem, levar alegria às pessoas. Isso é próprio do humorista e é próprio do palhaço. O palhaço também tem essa missão. Não importa o que tenha acontecido na sua vida privada, mas o seu papel é fazer as pessoas rirem. Isso é muito bonito, eu acho isso muito, né, repito, pessoas às vezes estão em momentos tão difíceis, tão tristes, terem essas pessoas que as façam sorrir. Vamos então relembrar alguns personagens do Chico Anísio e vamos também nessa memória ouvir um pouco do Chico Anísio também, falando sobre como era começar no humor, no rádio, né, o papel do humorista. Vamos ver o Chico Anísio então contar um pouquinho disso pra gente. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Eu sou Alberto Roberto, o símbolo sexual, o ídolo. É mentira, Pé? Verdade. Não passa menos, né? Porque agora tem mais lugares onde trabalhar, as oportunidades são maiores. Eu peguei um tempo muito complicado, né? Muito difícil. Ser humorista era quase ser bandido. O jornal do Chico Chico vai ser bacana. Ficou legal. São baratos. Boa noite, Betânia. Boa noite, Gil. Mas não está nada fácil, porque as emissoras de televisão praticamente pararam com o humor, né? Não, garoto! Eu tô aqui profissionalmente, eu trabalho na Globo. Nossa, mas é fascinante. Se eu não ouvisse, nem eu acreditaria. Sempre foi. O rádio é a melhor escola que existe para quem interpreta. Seja novela, seja humor. Porque o rádio só dispõe de um recurso, só da voz para transmitir uma emoção. Então você tem que dizer a coisa muito bem, para passar aquilo para quem está escutando. Ah, eu não dormi nadinha essa noite, eu estou mais amassado do que cerveja em mão de catador. Com o fim do rádio de broadcast, dos programas montados, sobrou da dublagem. A dublagem também é interessante, porque a dublagem você tem que botar a voz naquela cara que está pronta e dá para aprender bastante. Mas acho que são as duas escolas, o rádio e a dublagem, uma outra. É um monteso, mas não perca ponto. Um autor de humor, ele não está pronto antes de 5 anos de trabalho intensivo escrevendo diariamente. Vampiro brasileiro. Um ator de humor não está pronto antes de 10 anos de trabalho. Há uns que passam mais de 10 anos e não aprendem. E há uns que aprendem com 2, com 3. São os privilegiados, aqueles que tiveram um dom maior. Mas não é fácil ser humorista. Não é fácil fazer rir. As pessoas acham que quem é humorista não é ator. Eu acho graça. Tá bom. É o seguinte, tem que batalhar. Porque há uma grande vantagem. É que o humorista não tem idade, com qualquer idade ele pode começar, com qualquer idade ele vai existir. Um jogador de futebol com 36 é velho, o humorista com 36 talvez nem tenha começado ainda. De maneira que vão em frente, pau na borra. Isso é bad trip de açaí, segura que daqui a pouco tu vai ficar legal. Maldita lei da gravidade, eu por mim me defendo. O que complica é o estado. Este é o Chico Anísio. Vamos então ouvir agora, na interpretação do Chico Anísio, do Chico Anísio e do Arnaldo Rodrigues, O Poste da Rua Jorge Lima. De mel, mamãe gritou, eu fui rei, já não sou, viu? A bola subiu, o vidro partiu, o rei gritou. Nosso poste da esquina, da rua Jorge Lima, onde a turma se formou, onde a turma se encontrou e a vida separou. Nosso poste da esquina, da rua Jorge Lima, onde a turma se formou, onde a turma se encontrou e a vida separou. toma raio. Hoje eu fico, hoje eu caio. Zé, o dono da bola, primeiro na escola, na vida marraio. Nosso poste da esquina, da rua Jorge Lima, onde a turma se formou, onde a turma se encontrou e a vida separou. Nosso poste da esquina, da rua Jorge Lima, com Chico Anísio, do Chico Anísio do Arnaldo Rodrigues, o poste da rua Jorge Lima. Grandes Encontros. No nosso Grandes Encontros de hoje, atendendo mais uma vez o pedido do Danilo Alves, vamos relembrar um encontro memorável entre Elis Regina e Elza Soares no programa dos idos dos anos 60, no Fino da Bossa, no programa de televisão Bossa Nova. Vamos ouvir esse show de interpretação da Elis Regina e da Elza Soares, Devagar com a Louça, aqui acompanhadas pelo quinteto de Luiz Roy, a composição de Luiz Reis e Haroldo Barbosa. Devagar com a louça, que eu conheço a moça, vai. Devagar, mocinha, devagar, hein? Eu conheço a moça, devagar com a louça, vai. Devagar, pra não errar. Pira papiva, Atendendo ao Leniro Alves, no nosso Grandes Encontros de hoje, ouvimos com Elis Regina e Elza Soares a composição de Luiz Reis e Haroldo Barbosa, acompanhadas pelo quinteto de Luiz Roy, Devagar com a Louça. Leniro, que fez uso do papo@arquivossonoros.com e fez sua sugestão para o nosso Grandes Encontros do programa de hoje. Faça você também como Leniro Alves. Na sequência, vamos ouvir com Cartola, Cordas de Aço. A composição é do Cartola. Ai, essas cordas de aço, este minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende porque perdi toda alegria. E, no entanto, meu filho, pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solta o seu som da madeira, eu, você e a companheira. À madrugada iremos pra casa cantando. Ai, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ai, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende porque é de toda alegria. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Cartola, do Cartola, Cordas de Aço. Na sequência, vamos ouvir com Doris Monteiro. Eu gosto muito de Doris Monteiro também. Tem até pouco Doris Monteiro aqui, mas eu gosto muito dela. Mundo Pequeno. A composição é de PC Bernardes e Lisango Arnaiz. Sonhei um mundo pequeno, que só desce eu e você. Eu sonhei demais, moreno, nem percebi que o sereno molha os olhos da manhã. E de manhã você partiu sem jeito, deixou vazio meu peito, desarrumou meu amor. E aí, moreno, cadê nosso mundo pequeno? Será que morreu num aceno? Será que ficou no adeus? Será que morreu num aceno e ficou num adeus? Quando eu lhe vi, moreno, sonhei um mundo pequeno, desce eu e

é do Tom Jobim e Aloysio de Oliveira. Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, Só Tinha Que Ser Com Você, ouvimos com Naomi Igoro. Realmente, vocês viram como o japonês tem o balanço, tem a bossa da bossa nova, né? É impressionante o sucesso que a bossa nova faz lá. E há um tempo atrás, eu conversava com a Siva do Quarteto em Si, e ela falava que tinha discos de quarteto que eram lançados lá e não aqui no Brasil. Interessante isso, né? E lamentável também, por outro lado. Não valorizamos as nossas coisas. Vamos caminhar agora, então, para o encerramento do nosso encontro de hoje. E vamos ouvir com Caetano Veloso, de Arnaldo Passos e Monsueto, Mora na Filosofia. Na filosofia,